Apostilo, posição número 10. Autorizado, agilizando. O Mike X-Radio. Mike X-Radio. Valeu, obrigado. Mike X-Radio, agilizando, reposta o pé. Ok, valeu. Capitã 3153, 143 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. 4 horas Campinas, escutei o B novamente? 143. 143, está vindo o táxi e a Índia e Alfa, que é o ponto de espera da BEN. Voltímetro 1020, quando pronto a torre 1862, seu bom dia, está 3153. Índia Alfa, 1862, está 3153, obrigado, bom trabalho. Geral 9970, correto, está autorizado o puxo acionamento do Park Station para o Park. Matilão. Tá, Romeu, Mike Eco Vitor, mantém as condições visuais. 510, ajuste em Salvador 1020, prosseguindo os corredores, reporta Interlagos. No 4, 4 milhas para a posição Conde, chama agora o controle Aracaju, 1203, serviço radar encerrado. Chama 123, muito obrigado, senhorita, um ótimo dia, Cipsico no 4. Bom dia, vovô. Tá 3890, temos que ir para Recife, 12685, alterando 25.45. Em Recife, 12685, 3890, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Momo. Confirma a aeronave chamando, tá baixa a transmissão. CNM 200118, correção 199, decimal 8. Bom dia. Eu tenho aqui 310 para Recife, é 370, solicita. Se tiver o 31 aí, tem problema não, a gente aceita. Ok, Rio 5973, estou autorizado para Recife, nível de voo 310, pela Apero Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Cuca, transição Caju, transponder é 5565 e o controle 119.8, com vocês. 310, autorizado, Recife, decola para a curva esquerda, Cuca, Caju, transponder 58. Pode ser 198 na saída. E o 5973, correto o cotejamento, chame para o acionamento no parque da Liga. São 3153 decoladas 29, chama controle 119 decimal 8. Dados já ingressa pela 117 para pouso. Quer convite, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6. 153 16, chama Salvador na frequência 119.8. Isso. A escuta lá que eu convido. Na torre, 18 decimal 6. Vai trocar, vai chamar agora, só um minutinho. Da 3153, quando a fala está subindo para o 380, vou direto Leda. 380, direto Leda, da 3153. Dado. Autorizado, autorizado, gira a base, pouso pistão no 7, livre. Vento no 50 graus, 09 nós, Mike é convido. Ok, vai girar a base para pousão no 7, o Mike é convido. 2153, chame controle 119 decimal 8. Ok, Mike Eco Delta está autorizado, então vou para Manati, a 1 mil pés, a rota direta. Decola na 17 com curva direita para o litoral sul. Aciona o transponder padrão 0125. A torre em 118.6, o controle em 119 decimal 8. Cortejo. Federal 9970, tá, dois a bordo, 240 e alterna a frequência. O Mike Eco Delta foi sobremodulado, é, confirmando 1 mil pés, rota direto, litoral sul, decola da 17 com curva direita. E o transponder 0125, ok. Correto, Mike Eco Delta chega na torre 1862 para acionamento, o altímetro no 020. Federal 9970, está com 2 a bordo, 2 horas e 40, alterna São Luís. Está livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alta. Espera, chame a torre 1862, com altímetro 1020, tem o voo no dia Federal 9970. Sente táxi via Pátio Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre 186, 1020, Federal 9970. Paulo Rio, 5973, tomando de carga, acionamento na posição. Rio 5973, está livre acionamento na posição, chame para o pushback. Amarei para o push, 5973. Sol 0, confirme a velocidade indicada. 2.09. Se o pushback é está certo, como ready for taxi. QNH 901, correct, 1020. Federal 9970, autorizado alinhar ID, colar pistão no 0, vento no 40 graus, no 09. Autorizado alinhar ID, colar pistão no 0, Federal 200, prossiga na descida para 2.000 pés, ajuste ao 9020, livre da emissão SAP, reporte localizado. 2.000 pés, 1020, qual é a reporte localizadora? 3.200. 5.3, 1.6, desça para 4.000 pés, ajuste ao 9020. Zona 53, chame se é Recife, 1251, alternativa no 3325. 1251, 3325, 3153, bom trabalho. 3199, 3198. 3223, chega da ponta, descendo para o 050. Tá bom, 050, 2023. 5396, redução para 200. Você né, pode vai direto ao externo, vai estar com a sozinha aqui. Meia, chame controle 1-1-9, decimal 8. Controle 1-9-8, Sideral, bom dia. Pista 0, copia o controle. Tá bom, direto externo, 0-2-0-0, descendo para a pista aqui, a favorita. T2000, a guarda descida para a pista aqui. É só 2000. Controle, Sideral 9970, tá na saída bomba? Sideral 9970, contratado a data do 340, na saída bomba. Afirmo, Sideral 340, na bomba, Sideral 9970. Copiei 3452 a bordo em Salvador. Tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Então, ponto de perna 10, o altímetro 1020. Quando pronto a torre 18,6. Bom voo e bom dia. Olha, o Sideral necessita manter a proa 350 para evitar a formação. Salto viu a critério após o vivo e bom. Assente. O Sideral mantém após o bom. Point 1810. As number 2 to take off following the 767. And when ready, call tower 1810.6 795 on a delay. Okay, Apron India Alpha, runway 10, one second to contact tower, thank Dois vezes delta com referência. Pode ser. 00 controle. Referência para a vista de céu. Tente ajustar ao 020. Deixa eu não fechar a linha de cola de imediato. A linha de cola pistando 0, vento 130 graus, 08 nós. Mike Charlie Yankee ao controle. 6 no meio, descendo para 2.000 pés, reporte estabilizado o localizador. Estabilizado, acima da 200. Da 200, torre 18 decimal meia. 26, 200. Descendo para 4.000 pés, ajuste no 020. Descendo 4.000, 1.020, 2.023. Senegal no 020, confirma baixada travada. Baixada travada, 620. Panamá 200, tráfego oficial livre, voo, pistão no 0, vento no 120 graus, no 0 norte. 120, 110, livre, voo, do Panamá 200. E o 5973, decola 242, chama controle, 119, decimal 8. 5973. 5945, Sideral, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, bom dia, cruzando 2000 para 3100. E o 5973, mude o código para 5565. 3663-1198. E o 5973, contato radar, subindo para o 310 na saída PUCA. Saída PUCA, 310, Rio 5973. Estabilizado no ILS, 1.3. 5.3, completa a aproximação final, torre 1.8, decimal 6. Divisível 316, que é legal no 020, continua a aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Relativo, descendo para 2000, 1021, vai reportar estabilizado no localizador 2023. Controle Salvador, bom dia, voo 923, transfere, passou 190 para o 150. 1922, chega da Mari, descendo para o 050. 050922. Na 6225, chega da Ponte, descendo para o 070. Para o 070, fica na Ponte, cuidado. Bora, cena 200. Na 225, inicia a redução para 2509. Na 3663, reduzindo para 2309. 2309, na 9922, voa Anitap. Voa Anitap, 922. Pode voar na passaria 2223. Passaria 2223, vai ter condições de interceptar por meios próprios? Afirmativo. American 980, immediately. O 5973 vai cruzar o 095, pode aproar Romeu Fox 018. E o 5973, que nós palavras minha boca, foi Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, Rio 5973. Taco reposte para ingresso, pistão no 7, Mike Coriota. O meu Mike Tchalianque na escuta do controle? 5973, estamos no centro Recife, 12685 até 125, decimal 45. Ono Recife, 12685, alternando 12545, fio 5973, bom dia. Line 980, Airborne 847, contact Salvador Departure, frequency 119.8. 198 American 980, good day. Você quer aí? Autorizado, ingresso, reporte pronto. Na rota direta, decola na cabeceira 17, com curva esquerda, subida Momo, Cogibo e apoio direto para direcer. O transponder é 5547, o controle em 119.1. Mando 5547 o transponder. Igual o pátio ficou? Pátio 5 para acionamento da táxi regular, chamará 218 meia dúzia, confirmando o PLD, ok? 248, vim fecho pela direita, chave solo, 121, decimal 9. Torre Salvador, passaria do 2223. Passaria do 2223, que negando 021, no curso de aproximação, aguarde pista livre. Táxi Fox, como é que ele vai chamar a resposta, táxi? Salvador, né? Não, eu confirmo onde está fazendo sobrevoo. Chega na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 3. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 3. Ok? É, se tiver condição, pode retornar para aqui, no caso contrário, vem até Juliette e direto para o pátio pelo outro lado. Pode ser, Juliette. Ok, então ingressará via Juliette, posição 3 do pátio. Obrigado. 3, 2. Tá 3663, desça para 4 mil pés, ajuste ao 0020. 4 mil pés, 0020, tá 3663. Está na 6225, desça para o 050. 050, 6225. Está na 6225, redução para 2209. Está presente, está autorizada por uma da Milena, senhora? Tá, aqui, senhora. Está presente, está autorizada por uma da Jerry Webber? Autorizado, mais tarde. Autorizado, Romel. Salvador, bom dia, 5298, informação aqui. 5298, chega da Mari, descendo para o 060.